festa, vive e respira. Sobrevoa a massa que criara. Qualquer desordem é mentira. Tempo presta, casalando, estamos assistindo aos pervertidos. Gostando dessa cena, se gerando, não permitimos o coito interrompido. Converta seus passos no cronômetro, litros colapso no diâmetro. O ritmo da metrópole nos envolve. É público nosso transe solitário. Nenhuma aberração mais nos comove. Milhares e milhares de campos ocultos estão no barulho, barulho, barulho, barulho. A rua se afoga em ruídos, numa harmonia familiar. Pessoas e motores esquecidos, involuntariamente juntos a gritar. Tocar o zumbido no ar, tomando conta das esquinas, a seduzir meu ouvido vulgar, cúmplice barulheira em neblina. Filmar o meu cérebro anêmico, todos os prédios sabem de mim. E se mais uma saia dentro, meu suicídio é o fim. O medo controla cada piscada, nas horas de polícia faz o centro. Pensar mais viu ao apontar, decidência, grude seus nervos. Não arrisque se inventar diferente. Escute o zumbido hipnótico, espírito manipula a sua mente. Filho bastardo de zumbi paranoico. Sendo a coincidência, ensaiadas para revelar o esqueleto urbano. Segundos depois de horas passadas, continua o ciclo do preço humano. Sussurra ao Senhor, sussurra ao Senhor. Com humildade, volte pra casa. Agradeça estar máximo vivo, com amor, esqueça. Somos pássaros sem asas. A rua se afoga em ruídos, numa harmonia familiar. Pessoas e motores esquecidos, involuntariamente juntos a gritar. Posso tocar um zumbido no ar, a tomar conta das esquinas, a seduzir meu ouvido vulgar, cúmplice barulheira e neblina. É passageiro, senhor usuário, eu soube do nosso fingimento. Aceitamos bem o receituário, seja faça tu e não seja lento. Conseguimos sentir prazer doentio, soaram a sirene do alarme. Estado de alerta geral no pavio, vão queimar a nossa carne. Estou anestesiado e feliz, o concreto e as buzinas sem alma. Aceita agora os erros que eu não quis, a vida apaceta me acalma. Acostumado pela dona menina, meu corpo se é top de caos. Alívio da dor, inversão da morfina. Levito baixo sobre os passeios maus. A rua se afoga em ruídos, numa harmonia familiar. Pessoas e motores esquecidos, involuntariamente juntos a gritar. Eu posso tocar o zumbido no ar, tomando conta das esquinas, a seduzir meu ouvido vulgar, cúmplice barulheira em neblina. Assim ressuscitamos, celebrança, sorrimos no grafite eterno dos muros. Meu amor não permite vinganças, não. O corpo respira pelos barulhos. Saímos ilesos da tempestade inocente. Ninguém tem culpa de nada. Estamos acostumados e descrentes. Não caímos de graça na cilada. A cidade criou unhas e dentes. Imperou sobre a lama num assalto. Desabou sobre os nossos doentes. A multidão anônima do asfalto. A multidão anônima do asfalto. A multidão anônima do asfalto. A solidão da multidão do asfalto. A multidão anônima do asfalto. A multidão anônima do asfalto. A multidão anônima do asfalto. A multidão anônima do asfalto. A multidão anônima do asfalto.